porque eu acho que Leiria tem tudo para termos grandes startups a nascerem lá. Temos uma excelente escola, temos tem excelentes... tudo, mas não está a fazer nada. Exatamente. E então tem que haver mais uma entidade que junte esses pequenos pontos. E aí um bocado como o governo quis fazer, juntar os pequenos pontos para podermos fazer a indústria 4.0. Isto aqui é uma comparação um bocado agora a diminuir o tamanho, mas é também isso um bocado que a ENI quer fazer em Leiria, que é juntar vários pontos. Então fazer uma ligação entre os vários pontos e os vários players do ecossistema. Exatamente. Epá, e dizer aos alunos que pensem mais longe, é possível chegar mais longe. Olhem aqui estas ferramentas, olhem aqui estas oportunidades. E para tentar, é mesmo tentar ajudar os alunos a chegar mais longe e dizer que tu não precisas de acabar o curso e ir trabalhar para uma empresa normal, porque eu penso que nem é isso o que se passa muito em Leiria. Um grupo de pessoas tem vindo a entrevistar empreendedores de modo a compreender mais sobre o que é que cada um faz e, acima de tudo, a história destes convidados. Para além do Zero, muitas são as pessoas que têm vindo a ficar cada vez mais interessados no tema. A prova disso é também a criação de aceleradores académicos, onde alunos universitários aprendem mais sobre como se desenrascarem no mercado e a desenvolver estas ideias. O meu nome é André de Albuquerque e sejam bem-vindos ao Zero, um programa onde entrevistamos empreendedores de modo a contar as suas histórias de zero a herói. Se quiserem saber mais sobre nós, podem ver no nosso site em zhe.ro e nas nossas redes sociais principais zhe.ro em Facebook e Instagram. O entrevistado de hoje é o Wilson Capitão, que não só tem vindo a desenvolver o seu acelerador académico, o ENI, ou Empowering New Ideas, é também o apresentador do programa do YouTube Pensamento Folha, um programa que começou por entrevistas e atualmente tem vindo a desenvolver conteúdos também educacionais sobre negócios. Espero que aproveite esta entrevista tanto como eu apreciei. Sem mais demoras, vamos ouvir o Wilson. Seja muito bem-vindo, Wilson. Como é que estás? Tudo bem contigo? Olá, André. Tudo bem? Contigo também? Também está tudo. Muito obrigado. Então, olha, estamos aqui no estúdio da Escola Superior de Comunicação Social, também a fazer aqui um agradecimento pelo espaço. Wilson, antes de mais, queres fazer aqui um mini pitch sobre ti? Ok. Então, o meu nome é Wilson Capitão. É logo o primeiro apontamento. Muita gente pergunta se sou mesmo capitão e sim, sou. Wilson Capitão e enfim, já estive envolvido em vários projetos de empreendedorismo, já tive uma startup, já estive a estagiar em Inglaterra numa venture capital. Entretanto cheguei e quis fazer alguns projetos que também tivessem a ver com empreendedorismo, e isto é um resumo muito resumido. Se quiseres podes falar um bocadinho mais, okay. Então quando eu cheguei em Inglaterra, então, esse projeto foi o Pensamento Folha. Uhum. Que são entrevistas que eu faço também a empreendedores tal como tu. Somos muito parecidos, André. e ENI, que foi o meu projeto mais recente. Que ENI, que é Empowering New Ideas. Empowering é New Ideas é uma pré-aceleradora. Uma pré-aceleradora, porque o objetivo é acelerar ideias e não acelerar uma empresa já feita, digamos assim. E isso é aberto para toda a gente ou é ligado? É focado em alunos do IP Leiria. IP Leiria, ok. Interessante, porque nós na pré-entrevista estávamos a falar. E cada um de nós pode falar IPL, yeah. E é outro. E estar a ser completamente diferente para ti. Eu fui estudante aqui do Instituto Politécnico de Lisboa e o Wilson do Instituto Politécnico de Leiria. Muito bem, então agora falando, tu disseste que criaste uma startup. Qual é que foi a startup? Ainda existe, não existe? Vou presumir que conheceste. Já não existe. Essa startup chamava-se Takesty. Takesty? Takesty. E não sei se tu conheces a Eat Tasty. Eat Tasty, sim. Que está a ter agora um bom... Exatamente, bom. Pá, basicamente era isso. Basicamente era Eat Tasty, com algumas diferenças. Umas diferenças do mercado liberal, que chama-se aquele mercado liberal, e o mercado de troca de bens, como a Airbnb, a Uber, estás a perceber? É o sharing economy. Exatamente, uma sharing economy. Ainda tinha mais esse conceito do que o Eat Tasty, porque o Eat Tasty penso que eles têm alguns cozinheiros... semi-contratados, algo do género. E a nós não, era qualquer pessoa podia se registar como cozinheiro. Okay. Tinha ali alguns problemas legais, como é óbvio, mas tal como a Uber, Airbnb e por aí além, também há sempre uma volta a dar. E o projeto era mesmo esse, o objetivo era dar comida caseira, uhum, o mais rápido possível e da forma mais conveniente a quem quisesse comer a comida caseira e que não pudesse cozinhar em casa. Okay. Pá, resumidamente era isso. Pronto, entretanto, tu sais acaba a Takesty e vais para Londres, a Inglaterra. Exatamente, quando eu tive a oportunidade de ir para Londres, era eu e a minha namorada que estávamos a fazer o Takesty, mas eu decidi acabar com o projeto para estar concentrado no que eu ia fazer em Londres, uhum, para poder aprender mais e ao menos assim já não ia ter distrações. Okay. Foi mesmo esse o objetivo. Portanto, tu voltas de Londres. Yeah. E o que acontece? Decides criar logo o pensamento de folha? Foi. A ideia nasceu em Londres. Porque eu passava muito tempo sozinho em Londres. Embora vivia com malta, claro. Vivia com mais três pessoas na casa. Mas quando eu estava a cozinhar, para já essas três pessoas não cozinhavam. Tu cozinhavas para eles também, era? Aconteceu algumas vezes, porque eles não cozinham porque eles comem, não é? Como sim, é claro. Óbvio. Mas é só comida enlatada, salsichas, okay. Que é chegar à cozinha, abrir a lata e aquecer no micro-ondas, está na moto. Epá, eu como bom português que sou, não, eu com a minha calma, punha os fonezinhos, punha-me a ouvir música, ia cozinhar ali o meu... a minha comidinha. E eu pensava, por acaso era engraçado, eu refletia muito durante esse tempo, e estava a cozinhar e estava sozinho em casa a fazer as minhas atividades. E foi daí que nasceu, porque eu comecei a ouvir muitas entrevistas do Rui Unas, do Maluco Beleza. Foi quando ele começou com esta nova versão do Maluco Beleza. E eu, embora me tivesse desligado do mundo do empreendedorismo, ou seja, da minha startup, quando fui para a Inglaterra, eu queria voltar, não de uma forma tão intrínseca, porque não tinha um curso para acabar, e então, mas queria ter alguma coisa, queria estar ligado, queria estar conectado ao ecossistema. Uhum. E eu tive essa ideia, ok, se eu fizer isto, eu consigo falar com o pessoal, consigo aprender, e acaba por ser um projeto interessante, que foi pegar naquela ideia do Rui Unas, foi mesmo muito o que me inspirou, porque era uma companhia para mim estar a ouvir o Rui Unas e os convidados, e eu pensei, bem, eu se calhar vou pegar nisto e vou fazer uma coisa adaptada ao empreendedorismo, a um lado empresarial. E é daí que nasce o pensamento. Yeah. Já tiveste quantos convidados atualmente? Eu já vi que foi com o Miguel Fontes, Miguel Santamaro, Filipe Laranjeira. Tiveste recentemente? Ainda temos alguns que ainda estão para sair, porque nós, é um dos problemas que nós temos, honestamente. É que nós demoramos algum tempo a lançar os vídeos. É algo por norma, que vai ser melhorado. Sim. Com o Fernando Mendes, do Cowork. O Fernando Mendes. O Gonçalo Quadros da Critical Software, que é uma grande empresa. Me tiveram na Bica Studios, não foi? A Bica Studios também, o Nuno Folha dela, a Dali Turner da Microsoft, embora não seja uma startup, mas era uma diretora de recursos humanos. É engraçado perceber como é que uma grande empresa, o que é que uma grande empresa pode ensinar a uma startup a nível de recursos humanos. Também já entrevistei o Filipe Araújo da Câmara Municipal do Porto, que é o responsável por trás do Scale Up Porto. Uhum. Vai ser entretanto essa entrevista. Também já entrevistei o Miguel Leite da Tradio. A sério? Sim. Também vai ser entretanto. Enfim, e ainda mais alguns que me estou a esquecer, peço imensa desculpa, mas sim. Mas também na altura, quando sair esta entrevista, muito provavelmente essas entrevistas já saíram. Porque eu estou a fazer por ter a questão, estou a tentar trabalhar para ter bom conteúdo, para ter certeza que não falho. Que eu quero ver se sai um por semana. Yeah. Então, para ter certeza. É inteligente. Nós também começamos a fazer isso assim ao início. No pensamento de folha, mas depois carregou. Eu notei que para um ouvinte ou para um visualizador de YouTube é muito importante a regularidade. Pá, é importantíssimo. Nós não conseguimos fazer no pensamento de folha, é casual, a gente pode agora, podemos agora. Pá, porque temos outra vida, temos escola. E estás a andaria também te dá alguma dificuldade? Escola, projetos, fazer entrevistas é quando dá. Muito infelizmente, a andaria a nível de startups, mesmo startups. É muito difícil encontrar pessoas para entrevistar. Temos grandes empresários, atenção, mas não é com o espírito de startup. Que é o que te interessa mais? É o que me interessa mais, mas também quero muito entrevistar esse tipo de empresários. Entretanto, vou começar também a entrevistar. Tenho algumas pessoas em mente. Pessoas, digamos, mais velhas, que já têm... Aquele o mestre, que já tem muito para ensinar ao petis. Sim. Tu voltas de Londres, que crias o pensamento de folha. Tu criaste sozinho? Eu sei que não, mas... Não. Ainda em Londres, quando eu tive a ideia de criar o pensamento de folha, que foi no último mês que lá estive, eu pensei logo, bem, eu sozinho não me desenrasco. Claro. Embora eu gostasse minimamente de fotografia, mas é apenas um pequeno interesse e assim, eu pensei logo, eu quero fazer isto em vídeo. Pensei logo, tem que ser em vídeo, tem que ter vídeo, porque tu estás a fazer versão podcast, atenção, não. Irei introduzir vídeo entretanto, mas só que para já é mais uma questão de condições. E eu pensei o vídeo porque quis integrar nas novas gerações. Epá, é muito mais fácil, embora eu próprio visse entrevistas, aí está mais uma vez, do Rui Unas, e muitas das vezes nem estivesse a olhar para o ecrã e estivesse só a ouvir, mas o facto de ser o YouTube é um canal que chega a mais gente. mesmo que seja só sonoro, não é? Tu também ouves muita música no YouTube, de certeza, pá, toda a gente o faz. Já não faço por causa do Spotify. Do Spotify, ok, mas aposto de vez em quando ainda ouves uma música ou outra. Quando lá. Não encontro no Spotify. Ou um partilhamento no Facebook. Ou sim, natural. Porque o YouTube é um canal que chega a muita gente. E então eu pensei, não, tenho que fazer uma cena vídeo e tenho que chamar um gajo que perceba de vídeo. Mesmo muito. E então eu lembrei-me de um colega meu que é da minha terra, que já tinha feito alguns vídeos com ele noutros projetos, e eu telefonei-lhe na Inglaterra e disse, chama-se Tiago Yuri, já agora um grande abraço para o Tiago, e disse, epá Yuri, tenho esta ideia assim assim, pá, bora fazer um canal de YouTube, o gajo também é muito maluco. E ele aceitou logo, e epá, eu sei que nas mãos dele eu estou bem a nível de vídeo e produção de imagem, é altamente. Quando vocês virem uma entrevista de Pensamento Folha em que seja uma imagem fixa, sempre fixa, com uma cor não tratada, não há luz, tudo descuidado, ok, fui eu que gravei aquilo sozinho, porque vejam quando o Yuri não pode ir comigo. Quando está tudo minimamente como deve de ser, multicâmara, exatamente, a apanhar ali a cara de um, a cara do outro, ok, é a mãozinha do Yuri e ele faz maravilhas com isto. Portanto, o principal foco do Pensamento Folha é a produção de conteúdo de vídeo, entrevistas a empreendedores ou pessoas ligadas ao mundo empresarial. Sim. Eu gosto de dizer que é ligados ao mundo empresarial essencialmente, porque hoje em dia, isto é uma opinião minha, já há muita startup, na verdade não é startup, nem perto, porque é preciso saber o que é uma startup e o que é que não é. Mas hoje em dia tu fazes uma empresa e é uma startup. Sim, ah, desculpa lá, não é? E então, ainda nem estás registado e já és uma startup às vezes até. Não, porque supostamente uma startup não... Primos ao conceito básico é ter um produto, uma empresa que desenvolve um produto escalável e repetitivo. Isso não acontece muito em muitas startups que se autodenominam como startups, e não precisa estar propriamente registrado se já tiveres algum produto ou assim em que esteja em fase de testes. Mas então eu gosto de dizer, mas eu gosto mesmo de dizer que é nós entrevistamos empresários, porque como disse há um bocado, eu quero mesmo entrevistar empresários que tenham mais experiência em outro tipo de indústria. E é por isso que eu gosto de dizer empresário e não propriamente startup, mas embora agora seja o principal foco e é o que eu pessoalmente tenho mais interesse, como é óbvio. Claro. E queres-nos falar agora um bocadinho sobre a Eni? Sim, a Eni foi então um outro projeto a seguir que eu tive a oportunidade de criar no Ipeleiria. A história da criação vem muito atrás, há um bocado estamos a falar disso, porque eu fiz um pequeno projeto de empreendedorismo também dentro do Ipeleiria. E eu com outros professores e a própria direção foi falado que havia muita pouca iniciativa por parte dos alunos lá em Leiria. Os alunos não tinham interesse pelo menos no que é uma startup, em criar novas empresas, em criar novas ideias. Eles realmente criavam projetos nos cursos, mas não existe uma componente de inovação, não existe uma componente que possa levar aquele produto mais longe. E isso também faz parte de uma boa unidade de ensino superior. Quer dizer, é a transferência do conhecimento, não é? Levar o conhecimento para o mercado de trabalho. E isso aí é um bocado o objetivo na ENI, que é ensinarmos aos alunos as ferramentas para eles poderem desenvolver ideias de uma forma mais completa. E aí está, e um bocado acender a chama do empreendedorismo em Leiria, porque honestamente está um bocado apagada. Está acesa, se quer? Estou a brincar. Temos uns focos, estás a ver? Temos uns focos. Uns fogueirinhos, já. Temos que pôr muita lenha para lá, e lenha bem seca para arder facilmente. Então, e tu sentes que a ENI basicamente te vai ajudar-te a dar essa lenha, ou simplesmente vai dar as ferramentas para o pessoal saber onde a cortar? Pegando assim num ponto de vista totalmente metafórico. Exatamente. Nós vamos pôr a lenha na fogueira. Ok. Mas a fogueira é que tem que a queimar. Ok. Eu gosto de me sentir um mestre chinês com aquele... grandes bigodes que já não eu tens, vou meter não é? Lenha na fogueira e a fogueira é que tem que a queimar. Presumo que para tu estares tão ligado à academia, portanto à Ipeleiria, é uma coisa também já de certa forma emocional, presumo. Sim. Epá, porque certamente eu poderias criar a pré-aceleradora por um ponto de vista mais até aberto, sem ser ou tão focado na academia. Portanto, porquê é que para já está tão ligado à academia? Lá está, presumo que seja também emocional, mas porquê é que a ideia não ficou não passou de uma ideia de um conjunto de reuniões com a direção e com professores do IPLaria e quiseste também levar a Bom Porto este projeto? Eu tenho uma comparação fácil de fazer. Ontem estive lá na Indústria 4.0, que eu disse na apresentação do programa, e o Primeiro-Ministro disse uma coisa boa, que foi: nós podemos estar na crista da onda da Revolução Industrial 4.0, embora essa revolução já tenha chegado há algum tempo, mas aqui está a chegar agora. Nós, porque ele, segundo ele, porque temos todas as bases necessárias para estarmos na crista da onda. E é verdade. Agora o problema é chegar à crista da onda. E em Leiria eu senti o mesmo. Porquê é que aqui não temos empreendedorismo? Porquê é que aqui não nascem startups com qualidade? Se temos tudo para isso. Pá, o ensino na Leiria é brutal. Eu andei no técnico antes. Pá, atenção, técnico é IST? IST, exatamente. Técnico é técnico. Mas quando fui para a Leiria, é muito diferente o ensino, mas não deixa de ser mau. Atenção, é brutal. Não deixa de ser mau ou não deixa de ser bom? Não deixa de ser bom. Sim. Porque ele é bom. Temos excelentes professores, temos excelentes infraestruturas, temos excelentes laboratórios, um centro de investigação brutal que chama-se CDRSP na Marinha Grande. Temos uma grande indústria de produto ao pé de nós, aí está a Marinha Grande mais uma vez. E então, já temos uma incubadora, já temos uma associação empresarial muito grande. Porquê é que existe tudo em Leiria, mas não há nada? Porquê é que eles não se juntam para criar alguma coisa? E foi por aí, ok, se existe tudo, só falta aquele, o bichinho. E eu quero pôr o bichinho nos jovens. Porque era na escola onde eu ainda ando, nos meus colegas, era mais fácil para mim, para não ser uma coisa, para não começar em grande, porque eu também eu sou um bocado suspeito em tudo que seja, ok, mas fazer um projeto e logo tudo à grande. Epá, eu sou muito suspeito nisso, e então eu gosto de começar uma coisa devagarinho, uma coisa focada só na academia, na papelaria, aos alunos. Epá, vamos supor, ok, se tudo correr bué da bem, quem sabe abrir a portas à comunidade de Leiria, mesmo à cidade. Mas por agora não, porque agora é um pequeno teste, vamos ver como é que corre nos alunos. E eu penso que é, para já, porque os alunos vão facilmente pegar aqui e aprender esta chama do empreendedorismo. E essa foi a grande razão, porque eu acho que Leiria tem tudo para termos grandes startups a nascerem lá. Temos uma excelente escola, tudo, mas não está a fazer nada. Exatamente. E então tem que haver mais uma entidade que junte esses pequenos pontos. E aí, um bocado como o governo quis fazer, juntar os pequenos pontos para podermos fazer a indústria 4.0. Isto aqui é uma comparação um bocado agora a diminuir o tamanho, mas é também isso um bocado que a ENI quer fazer em Leiria, que é juntar vários pontos. Então fazer uma ligação entre os vários pontos e os vários players do ecossistema. Exatamente. Epá, e dizer aos alunos que pensem mais longe, é possível chegar mais longe. Olhem aqui estas ferramentas, olhem aqui estas oportunidades. E para tentar, é mesmo tentar ajudar os alunos a chegar mais longe e dizer que tu não precisas de acabar o curso e ir trabalhar para uma empresa normal. Porque eu penso que nem é isso o que se passa muito em Leiria. Não, tu podes acabar o curso e realmente trabalhar para uma empresa, mas dentro dessa empresa, hoje em dia, cada vez mais, estas empresas vão querer desenvolver projetos internamente. Agora vamos passar um bocadinho para as tuas experiências. Lá está, experiências passadas, possível falhadas, neste caso, há alguma situação, a situação, tu disseste na pré-entrevista que, opa, tantas, mas há alguma situação que se tu pudesses alterar agora, farias? Há uma situação, aí está, por falar no técnico, eu estudei 3 anos no técnico e hoje não sei se isso valeu de alguma coisa, porque eu estive em arquitetura, o curso é de 5 anos, obviamente não acabei o curso, e não tem nada, não tem equivalência, não tem nada. E então às vezes penso, se calhar nem devia ter ido para aquilo, devia ter pensado melhor antes. Mas depois a verdade é que, isto aqui mais uma vez, interpretando a personagem, o mestre chinês, o filósofo, são os erros que fazem as pessoas. E então eu não sei se eu não fosse, se calhar, para aquele curso e para o técnico, se calhar não era, de certeza que não era o que sou hoje. E então é isso. Mas provavelmente foi um dos meus maiores erros, foi estar tanto tempo num curso ou num sítio em que hoje eu não consigo tirar grandes proveitos. Atenção, eu aprendi muita coisa, mas aprendi mais com a própria cidade, aprendi também no técnico, conheci gente fenomenal, amigos brutais que ainda tenho hoje, um abraço para eles todos, e aprendi muita coisa, mas a nível técnico do curso, como é arquitetura, não há grande coisa que eu tire proveito hoje, além do design. Tu falaste há um bocado de design. Sim. de saber mexer com ferramentas Photoshop, Illustrator, esse tipo de ferramentas, ainda hoje sei trabalhar, mas eu hoje não estou nada arrependido. Pá, não sei. Não sei se você sabe quem sou hoje. Yeah, eu realmente aprendi. Pá, vim para Lisboa há 3 anos, apaixonei-me completamente por Lisboa, adoro esta cidade. Sim, é fixe, é muito boa a cidade. É brutal mesmo, é pá, incrível. Bem, mas pronto, voltando para a entrevista, que fugimos completamente. Já está. Ok, e. Íamos nos erros, não é? Nos erros, sim, a questão da arquitetura, que não sabes bem se é um erro. Exato, mas se. Foi o que eu disse há um bocado, aquela frase que são os erros que também que fazem um. Sim, os erros, o sucesso é o que fazem uma pessoa. Sim, caro. Não é que eu seja uma boa pessoa hoje, master campeão. O que eu sou hoje, foi com esses erros e esses sucessos. E se isso é um erro, foi claramente esse, porque foi muito tempo da minha vida que eu estive aqui. Mas aí está, também tem outras contrapartidas e outros lados que eu não me arrependo nada de ter vindo para aqui. Ok, e agora na tua curta estadia neste planeta Terra, até hoje, não estou a dizer que vai ser curta, né? Mas já tiveste algum momento em que... Aliás, vamos primeiro pela fase mais básica da questão. O que é que tu para ti é considerado sucesso ou uma vitória? Eu sou um gajo da gestão. No planeamento, o sucesso é supostamente quando a gente atinge o objetivo. Claro. Mas a verdade é que não é isso. A verdade é que não é isso. Para mim, isso é uma excelente pergunta, porque para mim sucesso... Tu podes conseguir fazer o que tu consegues, mas sem chegar o que tu queres, mas sem chegar propriamente a um objetivo. Tentar explicar isto sem andar com grandes rodeios. Mas o sucesso... é para ti. O sucesso... muito basicamente é quando tu fazes uma coisa e no fim sentes-te bem por ter feito aquilo. Ok, o que é para ti uma vitória? Uma vitória é o meu Boa Vista ganhar, caralho. Tu és do Boa Vista? Claro. Não, ok, então você, diz-me um momento em que para ti tenhas vencido uma... Sim. Sem ser 2001. boa memória. Sobre Boa Vista não é preciso ter muita memória, só basta uma. há pessoal que nem conhece o Boa Vista. Uma boa vitória foi em Inglaterra. O que eu fiz em Inglaterra para o estágio na BP, na BP, na Venture. Na verdade, foi na Castrol InnoVentures, que faz parte da BP, é uma das Venture Capital da BP, é um ramo. E pá, eu adorei. Eu cheguei ao fim, nós fazemos relatóriozinho. Os nossos patrões lá, pá, senti que eles gostaram mesmo. Uhum. E pá, para mim foi mesmo uma vitória. Não foi uma vitória porque não foi o alcançar o objetivo. O alcançar o objetivo foi acabar o estágio e fizemos o que era proposto. Mas para mim pessoalmente foi uma grande vitória, porque foi uma grande experiência mesmo. Que a experiência no todo, portanto, foi vitória. Foi uma grande vitória para mim. Pá, eu aprendi mesmo muito. Ok, agora vamos para as super características. Estando nós nesta fase ainda da vida um bocado embrionária, ainda estamos a entrar neste mundo, tu provavelmente almejas para algo superior, não é bom ou mau, mas lá está, tu queres provavelmente uma vertente um bocadinho de negócios, um bocadinho superior ou com uma escala não necessariamente global como uma startup, mas provavelmente uma empresa um bocadinho maior. Diz-me um superpoder / uma característica tua que tu sintas que podes vir conseguir capitalizar. Lá está, para mim eu sinto que é aquilo que eu disse, é a desbunda, é a vontade para falar. Sim, eu também sinto que tenho essa vontade. Não sinto que tenho... porque eu nunca estudei a comunicação. Pá, nunca. Eu tenho pensamento de folha e tal como tu fazes entrevistas, não sei como é que é o teu caso, mas eu nunca li uma linha sobre como, por exemplo, falar numa entrevista, como dar uma entrevista. Eu comecei a estudar só isso agora, tipo, mas Google how to make an interview for a podcast. Exatamente. Mas eu nem isso. E faço um bocado de questão que não seja. Tento um bocado aprender por mim. Tenho lá um livro guardado, daquele da... que ainda não comecei a ler, da TED Talks. Aquele livro da TED Talks que é How to Do TED Talk, uma coisa assim. Pá, porque acho interessante realmente fazer curtas apresentações, conseguir ser sucinto. Mas basicamente o meu superpoder eu diria que é conseguir falar facilmente com as pessoas. Mas isso é uma coisa, esse superpoder não é na verdade um superpoder, porque é uma coisa que muita gente tem. Basta ser um bocado mais extrovertido, sentir-te bem, não teres medo de falar com aquela pessoa e em princípio tudo há de correr bem. Uhum. O truque é saber para onde pegar. Não. É saber o que falar. Exatamente, só falar, é saber o que falar, saber onde pegar na conversa. Como é que é? Hoje está de chuva. Pá, depende da pessoa, não vais dizer isto a toda a gente. Depende. Penso que o truque basicamente é esse. Eu pessoalmente, aí está, nunca estudei bem essas coisas, mas também é muito. É à vontade, eu sinto-me bem, geralmente, não tenho muita vergonha. Ok, e qual é a tua maior fraqueza? Aquilo que tu sintas que é uma fraqueza, lá está, para mim, eu digo sempre que é o design. Uma das minhas maiores fraquezas é ter que dormir entre 7 a 8 horas todos os dias, preferencialmente. Porque sem isso eu ficava com mais tempo para trabalhar e para fazer outras coisas. Ok. É uma grande fraqueza. Parece-me bem. Então, e hábitos? Um hábito tenhas tu sintas que te ajuda bastante? Pá, desde ler bastante? Sim, eu leio muito. Livros ou com artigos? Ou os dois? É isso que eu ia dizer. Em novo, eu sempre li, mesmo em garoto, porque meus pais compravam-me livros e eu lia aquelas enciclopédias para garotos e depois comecei a ler romances. Depois então comecei a ler, ainda em adolescente comecei a, ler alguns livros técnicos. Hoje em dia os livros que eu leio já são praticamente técnicos. O último romance que eu li foi Um Milionário em Lisboa, ou como é que ele se chama, do José Rodrigues dos Santos. Pá, já, se quem estiver a ouvir já vai dizer, ei, o gajo lê livros desse gajo. Pá, mas eu gostei do livro, mas foi, pá, o último romance que eu li. Desde aí é só livros técnicos sobre gestão, startups, empreendedorismo, estratégia, muita estratégia. Eu adoro estratégia empresarial. Algum livro que aconselhes de estratégia empresarial? Isto para fazer graça, eu tenho um professor que escreveu um livro. Mas sim, sobre estratégia empresarial, eu tenho não é sobre estratégia empresarial, mas também tem a ver com estratégia empresarial. O Zero to One do Peter Thiel. Aquilo é estratégia porque ele ensina como do zero para um, não é? Uhum. Ensina-te a traçar um caminho. Isso é estratégia, é traçar o caminho. Pá, esse livro está mesmo, está conciso, atenção, eu não sinto que ele nunca aprofunda nada ao certo, mas dá-te ali as bases, tudo o que é preciso, tu sabes, ok, ele falou disto e eu posso pegar nisto e então vou aprofundar, mas ele dá-te as bases de tudo, estás a perceber, do que é preciso para criar alguma coisa. Okay. É um livro brutal. Eu tenho esse, e é um grande clássico, pá, os Irtuane. Eu tenho esse na lista para ler, mas atualmente estou a ler a biografia do Elon Musk, portanto... Uhum. Olha, eu também tenho lá esse livro para ler. Do Ashley Vance. Exatamente. É ele na capa com... É ele na capa, principalmente. Eu acho que ele tinha agarrado qualquer coisa, não, já não me lembro. Eu tenho aqui. Porque esse livro foi emprestado por um colega meu. E está lá também para ler. E o interessante seria, pá, eu começo a vaguear. O que eu queria dizer é que hoje leio muito mais artigos. Por causa do Medium, do Quora. Pá, sou um consumidor ávido do Quora e do Medium. Eu Quora agora estou a começar a tentar estar mais presente e escrever mais. Uhum. Lá. Escrever mais para lá. Nunca escrevi muito. Eu no Quora já respondi provavelmente três vezes. Ah, eu já escrevi mais. E eu já leio Quora há uns 3 anos. Pá, é ler. É para aprender, basicamente. Okay. E então, Medium, Quora, muito. E notícias. Eu no Facebook tento fazer gosto e ter e pôr em páginas de notícias, ver primeiro. Pá, ler muita notícia e estar mesmo a par do que é que se passa, não só em startups, como é óbvio, mas na economia em geral, empresarial no geral. Uhum. E por aí. Mas já agora leio muitos artigos mesmo, e então fica com menos tempo para os livros. É pena. Mas também é diferente. Um gajo também aprende a mesma. Ok. O melhor conselho que já ouviste? Eu tenho visto um conselho. Isto nas startups é totalmente contraditório. As startups costumam ter uma equipa fundadora, ou seja, vários sócios. Sim. Mas a verdade é que o que eu vejo, na verdade, porque isto das startups é tudo muito lindo e é brutal e é espetacular, mas por trás passa-se muita coisa. O facto de serem sócios, isso não funciona muita vez, ou quase sempre. Atenção, uma relação entre sócios é muito complicado de gerir. Podem vir agora aqui dizer, ah, mas aquela empresa funciona brutal e são sócios, aquela ali também são sócios e funcionou brutalmente. Pá, mas tudo bem, mas isso funciona bem, mas no geral, se virmos uma visão geral, uma relação entre sócios não é fácil. Ao fim de 10, 15, 20 anos é muito provável que essa relação fique deteriorada. E o meu pai é empresário também, e ele deu-me um conselho: filho, um dia quando tiveres uma empresa, não tenhas sócios. É um conselho esquisito, atenção, porque não levem isto à letra. Mas a verdade é que eu tenho visto cada vez mais casos de insucesso por causa de mau relacionamento com sócios. Por meu pai já teve um sócio e resultou mal. Ele hoje, enfim, é um empresário bem sucedido, não, não tenho uma grande empresa, mas foi sozinho o que ele fez, juntamente com a minha mãe, claro. Mas eu penso que é muito por aí que ele quer dizer. Se tu tiveres sócios, pensa muito bem antes quem é que é, com quem é que estás a lidar. E há uma coisa muito importante: é um relacionamento de negócio. Pá, porque é verdade, é um relacionamento de negócio. É preciso ter muito cuidado com isso. E acho que foi provavelmente um dos melhores conselhos que eu já tive. E isto aqui é um conselho também que eu dou à malta nova que está a criar startups, porque é raro uma startup funcionar entre amigos. Ok, então vamos agora para a vertente do super-humano, características humanas. São respostas tipo 3, 4 palavras e muito rapidamente. Estás pronto? Opa! Algum desporto preferido? Não. Xadrez. Xadrez? Jogo quase todos os dias. Xadrez, ok. Melhor... aquilo que tu gostas mais de ver, barra, de seguir. Sei que há um miúdo aí que joga muito, que lançou uma app há uns tempos atrás... Agora não me lembro. Ah, de xadrez? Sim. É o Charles Mingus, o gajo, hoje é o grande boss do xadrez, o gajo é brutal. E a app que estás a falar é que... É a app dele, que é ele, várias idades. Exatamente, ele com várias idades, tu jogas com ele, eu já saquei e acho que eu perco com ele para aí com 8 anos. Aquilo é incrível. Pá, é muito assustador. É, o gajo é muito bom mesmo. Quando ele diz que olha para um tabuleiro de xadrez e consegue decidir a próxima jogada instintivamente, é incrível. Ok, o que é que gostas de fazer um domingo à tarde se não estiveres a trabalhar? Ou a fazer nada relacionado diretamente com o trabalho? Vamos assumir que ler não é nada diretamente com o trabalho. Então ler pode ser? Pode. Não, mas eu tenho muita coisa. Primeiro estar com os amigos. E com a namorada. Ok. E barra ou. E ou namorada. Exatamente. E ou com os amigos, ou com a namorada, ou com ambos. Ok. Essencialmente. Ok, há muito mais coisas, mas isso é o principal. Prato preferido? Vou arriscar num que é arroz com couves e frango da tia Anita. Ok. Que é uma tia minha que chama-se Anita. Sim, dá para perceber. Então, cumprimentos à tia Anita neste sentido. O último filme que viste? Epá, grande filme. Silêncio. O do Scorsese. É, do Scorsese. Eu vi críticas muito más àquele filme. O público, por exemplo, deu-lhe uma estrela. Eu vi a crítica antes de ver o filme. Quando eu fui ver o filme, eu no fim só pensei assim: o gajo que deu aquela crítica, epá, não percebo o que é que se passou na cabeça dele. O filme é muito difícil de digerir, é verdade. E eu adorei, pá. Epá, é muito bom a nível cinematográfico. Eu podia estar agora aqui. Já pensaste que se calhar tu achaste que o filme era muito bom também pelas baixíssimas expectativas que tinhas? Não, pá, porque é o Scorsese, quer dizer. Momento Uncle Ben. Para ti. Yeah, a da frase, não é? Sim. Uma frase que me tenham dito. Uma frase, uma pergunta. Podes não ter ouvido, podes ter lido. Um momento Uncle Ben basicamente é uma frase, pode ser uma pergunta, pode ser uma negação, pode ser simplesmente um conjunto de palavras inseridas com ponto final, interrogação, exclamação no final, que te tenha inspirado. Vai ser difícil. Eu sou um gajo que preciso pensar muito, eu não tenho essas coisas na ponta da língua. Pá, mas já li bué da frase dessas. Tipo, é como aquela frase que eu disse há um bocado: os erros é que fazem as pessoas. Eu diria que é: opá, não te preocupes. É a frase: opá, vírgula, não te preocupes. Ok, aceito. É o don't worry, be happy, quase, mas só. Exatamente, ok, boa. Mas por Wilson Capitão, a vir aqui primeiro: opá, não te preocupes. Yeah. Tudo há de correr bem, tudo há de correr bem. Muito bem, e então agora para a última questão, para acabar também a entrevista. Que é o que é que tu vês a acontecer para ti 5 anos. Atenção, é engraçado. Tenho quase certeza que vais falhar nesta frase. Pois vou. Mas é isso que eu também quero. E vou até. É interessante, não sei o que é que o. Agora falaste um bocado na superstição e agora falando dessas cenas, não sei o que é que se passa na minha vida, mas muita gente tem-me feito essa pergunta. Ah, não sei. Tenho tanto. A verdade é. O que eu sinto é que, graças a Deus. Eu sinto que tenho tanto caminho por onde ir, não sei qual é que é de escolher. Porque às vezes as pessoas não têm caminhos, eles não têm caminhos, não, e ok, não tenho caminho nenhum, não sei por onde é que é de ir. Tenho vários caminhos e sei quais são esses, depois é escolher qual é que será a via. E eu penso que ainda vou dar mais tempo a refletir nisso. Mas aí está, claro. Eu um dia quero muito ter um projeto meu. Uma startup, seja o que for, nem que seja um cafezinho. Isso um dia vai acontecer com a certeza, espero eu, mas para já não. Isso é um. Okay. Esse caminho não está livre agora para eu passar por ele. Okay. Quero muito ir trabalhar para uma boa empresa no fim de acabar o curso. Uma boa empresa. Okay. E uma empresa que esteja ligada, aí está, minimamente ligada. Inovação tecnológica. Inovação, que tenha uma componente forte em estratégia. Mais uma vez, mesmo que eu adoro é pensar a estratégia. Uma empresa que tenha alguma coisa a ver com isso. Ok, muito bem. Damos assim por terminada a entrevista. Muito obrigado pelo tempo e pela presença aqui mais uma vez nos estúdios. E estaremos cá daqui a 5 anos para saber qual foi o caminho que eu escolhi. Um grande abraço e muito obrigado. Um grande abraço, André. Muito obrigado. Bem, e chegou ao fim mais um episódio. Espero que tenham aproveitado estas férias do Zero, porque a partir de agora vamos voltar à força. Se tiverem dúvidas sobre a NI ou sobre o Pensamento de Folha, aconselho-vos a ver os nossos show notes, nós temos todas as informações sobre eles lá. E entrem em contato com o Wilson, que é uma pessoa extremamente acessível e certamente irá poder tirar-vos algumas dúvidas. Portanto, até à próxima semana, não se esqueçam. Se todos os heróis nascem sem poderes, parte cada um e até do seu. Um abraço.